afastar todos os maus espíritos. Sai! Axé! Sempre foi quebra de corrente. Sem brincadeira. Isso é luta escondida na dança. É igual capoeira. Resistência mocada na trança. Beleza, guerreiro. A magia de um talo de arruda que vale uma floresta inteira. Galinho de arruda. Abre o olho, maloqueiro. Maloqueira. Não dorme, dorme de touca. As pessoas são como as palavras. Só tem sentido se junto das outras. Foi sonho. Foi rima. Foi rima. Hoje é fato pra pauta. Eu e vocês juntos somos nós. E nós que ninguém desata. A rua é nós. Aí, ser livre tem preço num mundo onde preto assusta. Quer saber? Há tempos não pergunto quantas coisas custa. Sei que é uma guerra injusta, mas ela incrusta, a tela frustra. Nós manda busca, linha chilena, povo igual Fusca. Voltei pra arena, truta. Minha Jéssica Alba aqui, do meio das talba, fi. De Fiat Elba ali, jantei pão com marba, vi. Cargas e cargas de sofrer centenário, diário, vários trapaceando. Aê, tô pra falar esse bagulho por 6 a 400 anos. Esquisito igual Munha. Contra a mente burra, o infinito vive igual Sunha. Perdeu, boy. Vindo do inferno igual Hellboy. Clique flash, então vai, vai. Porque é igual Haikai. Etiópia, guerra fria. Razão no breu, eu. Usei meu rancor, munição pesada no meio da selva, deu. Passagem pro amor, criança sorrindo no meio da relva, Deus. Juntei todas as cores, qual outro arco-íris surgiu dessa merda, meu? Dinheiro nós gosta igual peri, alto. Tomamos de assalto. Do topo do ranking mais triste da city pro topo do palco. Vermelho Xangô, fogo. A esperança é álcool. Sonho de Clementina, sonho de zumbi. Esse é o sonho de Malcolm. Bendito, louvado seja. Negro é lindo e desde o Jorge bem no meu alforje tem. Filme mais de 100, pose, cota, que leica. Fugi tudo pra que eu hoje regaçasse igual 12 por Angola, Jeje e Queto. Fiz com a passarela o que eles fez com a cadeia e com a favela. Enchi de preto. Fiz com a passarela o que eles fez com a cadeia e com a favela. Enchi de preto.